Pink. Os meus melhores sucessos você curte aqui com o DJ Kedson Reis, de Bragança, da Carretinha Vitória System Sound.